Vulgo Afroex, eis um 5-7. Santista nato, desde pivete, prontuário 5-7. 8-5-8, purisco, arcanjo. Humilde ou cabuloso, residente ou primário. Bandido ou otário, nunca deixei raço no sistema carcerário. Preto louco da favela, mãe carado e careca. Sai, secadeira, vê se me erra. É só de Ruger, plá, plá, plá, trocar. Sem miséria, vou que vou. Morou na rima, na dita, no mundão. Eu sei chegar, minha estrela já nasceu. Fé em Deus, pra brilhar, sou 16 toneladas. O alicerce vai tremer. Tudo contra os pregos, eu sou R.A.P. Deus me deu um dom, tô ciente da missão. Passo a passo, meu pão, na revolução. Pipoca não cola, Judas se joga. Perreco, perreco. Me incomoda, o 973, glória ao Pai, nasci. Só ele sabe, minha hora de partir. Por muitos adorado, por muitos odiado. A-F-R-O-X. Por muitos adorado, por muitos odiado. A cada dia em minha vida é um capítulo. A cada experiência é um versículo. Bem-aventurado quem prega o amor, porque hoje os corações estão cheios de rancor. Imagine só, nem Cristo agradou. Imagine eu, um mero pecador. Um beijo no rosto, assinou sua sentença. 30 moedas pro verme, foi a recompensa. Deus escabelou, só decepção. É, ser humano não tem solução. Cê nem imagina do que ele é capaz. Cobiça, gula, mentir até mais. É só disse, me disse. Uma pá de atrasalado, de olho na minha mina. No meus barato, não tô de chapéu. Cê só vale enquanto pesa. Até Caim matou Abel por causa da inveja. Abraçar 16. Chita, manduá, tá aparecendo o tal do Nelson. Sua língua eu vou cortar. Vai, vai, vai pensando que tá bom. Pega ele, pau no gato, é sexta-feira da paixão. Muitos adorados, muitos odiados. F-R-O-X. Por muitos adorado, por muitos odiado. Um salve pra quem, quem quer meu bem. Aliado de fé, é igual nota de 100. Salves quem puder, enquanto Deus não vem. Como Dimas tenho fé e serei salvo também. Paparazzi é mato, pousado me filmando. Esperando um deixa meu e dos mano. Não sou santo anjo, muito menos perfeito. Sou um mero mortal, cheio de defeito. Tenho os bicos pousados, que só fala pelas costas. Inveja, inveja, igual bosta. Depois vem se explicar, tintim por tintim. Cê quer me testar? Pode vir, pode vir. Dinheiro nenhum vai comprar o meu conceito. O maior valor do homem é teu respeito. O recalque dos medíocres me torna mais forte. O coringa tá na manga, acredito na sorte. A bolinha dos olhos é a janela da alma. Aprendi com o sofrimento, com a chave até a calma. Já fiz minha corda, agora tô saindo fora. Como diz o Beto, só Deus sabe a minha hora. Passei boa parte da minha vida tentando provar alguma coisa pras pessoas. E desencanei. Depois dessa incansável luta, cheguei à conclusão que eu não sou perfeito. Muito menos as pessoas que me rodeiam. Por muitos adorado, por muitos odiado. Subiu.